Thank you.

Chirica, pô! E aí, meu amigo? Os caras dos Estados Unidos aqui, pop star in the house, Cine Calmo. This is a reggae man from Brazil. I will lift out the room to Jamaica. DJ Scientist. Dale, Cine Camo. Thank you. Thank you. 16 anos, mostrando como vai ser o futuro desse país, meu irmão. Não é que negócio de possibilidade, nada não, mano. É João Pedro aqui, ó. O futuro do país tá aqui, mano.